Vamos chamar também a Tatiana. Tatiana e Léo fazem parte da célula do Anderson e da Angélica. Tatiana, eles estão com o nenenzinho, a Rebeca tem 5 meses. E a Tatiana vai dar um testemunho também. Bom dia, paz para todo mundo. Nós fazemos parte da célula do Anderson e da Angélica, estão ali. Eles já estão até fazendo estágio, né? Com a Rebeca, dando mamar, tocando fralda e por aí vai. Marquinhos e a Vanessa. E não estão aqui, mas também tem o Fernando e a Pâmela. Isso, o Fernando e a Pâmela, que estão viajando. O que eu queria compartilhar com vocês, quando eu vim aqui para o projeto, eu escutava muito o pastor Sócio eles falando das células, né, dos irmãos que participavam. Eu falei, meu Deus, o que será que é isso, né? Porque daí, aonde eu congregava, eu nunca vi falar sobre células, como funcionava. E isso chamou a minha atenção, porque eu percebi que as pessoas comentavam e falavam, davam testemunhos e contavam que era muito interessante. Percebi que os irmãos eram unidos uns com os outros. Falei, eu quero participar disso também, né? Só que eu estava estudando, fazendo faculdade, então não tinha como. E eu lembro um dia que o pastor Sócrates fez um chamado aqui na frente e falou assim, olha, vocês que ainda não participam, mas gostariam de participar. Aí as pessoas vieram aqui, né? Eu falei, eu não vou, né? Não tem como, eu estou estudando, né? Aí ele parou, falou, olha, você que não pode estar participando de célula, às vezes você estuda, tem algum compromisso à noite, né, trabalha, venha como um ato profético, vem aqui na frente. Eu falei, opa, foi para mim. Aí eu levantei e vim aqui na frente, falei, não, eu não sei como, mas eu vou participar, eu creio. E vim, o pastor orou tudo, passaram-se mais ou menos, acho que uns... Eu não estava grávida, isso, aí passou 1 mês, eu engravidei, aí passaram-se os 9 meses, né, eu tive a Rebeca, e... Não tinha nenhuma célula perto de casa. Eu lembro uma vez que eu perguntei para a Dani, eu falei, Dani, eu quero participar tanto das células e não tem ninguém perto de casa. Ela falou, ah, amém, uma hora vai chegar alguém, não, então a gente vai ter condições de estar em alguma outra mais próxima. E eu comecei a orar. Por quê? Eu me sentia muito sozinha. Toda a minha família é toda de São Paulo. A família do meu marido, eles todos trabalham, têm os seus compromissos. Então, eu me sentia muito sozinha. Falei assim, Deus, eu quero muito uma amiga, alguém para estar compartilhando as bênçãos que o Senhor tem me dado, as dificuldades, os problemas, né? E eu não tenho ninguém. Eu me sinto muito sozinha. E comecei a orar. Falei assim, Deus, eu quero que o Senhor traga uma célula aqui perto da minha casa. Quero que o Senhor traga alguém aqui perto de mim. Passaram, assim, acho que uns... 4 meses, mais ou menos, né? Fiquei sabendo que o Anderson e a Angélica estavam mudando no quarteirão de trás da minha casa. Eu falei assim, Senhor, amém, muito obrigado. Mas eu não sabia que eles eram líderes de células, não sabia disso. Eu falei assim, bom, então amém, então uma coisa boa aconteceu. O Senhor já trouxe uma companhia para mim, né? Falei, Angélica vai me aguentar lá na casa dela agora, né? Eu e a Rebeca. Aí, conversando com os dois, eles comentaram, eu falei assim, não, nós somos líderes de células e vai ter uma célula aqui agora. Aí nós, eu, o Léo e a Rebeca, eu falei, pronto, já tem os 3 primeiros, né, membros que vão estar participando com vocês. É, mas o Marquinhos e a Vanessa também já faziam parte, né? Mas, assim, de tudo isso, o que alegrou mais o meu coração foi do Senhor responder aquilo que eu estava pedindo em relação às células, de trazer companhia para mim, porque agora eu tenho, além de ter um grupo de célula, além de eu ter irmãos em Cristo, eu tenho também amigos e uma grande família com eles. Porque eu posso estar compartilhando os meus problemas, minhas alegrias, minhas dificuldades. E uma coisa assim, muito interessante que eu, Angélica e a Vanessa, conversando na célula, depois de terminar a reunião tudo, conversa vai, conversa vem, aí elas começaram a compartilhar algumas dificuldades, eu falei assim, ué, em casa também é assim. Aí eu, no primeiro dia, mais tímida, né? Deixei elas falarem um pouco mais. Aí eu fui embora para minha casa, eu falei assim, meu Deus, eu não sou a única, todo mundo passa pelos mesmos problemas. Às vezes dificuldades assim, ah, o marido deixa o chinelo no chão, o outro deixa o toalha molhada em cima da cama. Eu falei, meu Deus, meu marido também é assim, então eu não sou a única, eu não sou um ET. Tem mais mulheres passando pelos mesmos problemas. Amém, Senhor. Então, eu me senti assim, muito confortada e muito feliz ao mesmo tempo, né? Mesmo compartilhando alguns pequenos, grandes probleminhas, né? Dos nossos amados, abençoados maridos, né? E, ao mesmo tempo, eu imagino que o Léo também, os maridos conversando, ele falou assim, não, minha mulher também é assim. Então, assim, é algo que alegra muito o nosso coração. Eu não vejo a hora de toda terça-feira se reunir e falar, opa, hoje tem célula. Eu já tive, assim, vários outros compromissos, mas não tem jeito. Não, deixa, toda terça-feira a gente tem que ir, porque é muito edificante para as nossas vidas. Está compartilhando as bênçãos. Ah, e outra coisa também que aconteceu. Eu lembro uma dificuldade que eu estava passando e compartilhei com um grupo. Aí todos nós oramos, aí durante a semana todo mundo orou também. Depois, na outra célula, eu ainda pude compartilhar, ainda falei, gente, sabe aquela situação assim, assim, assim? O Senhor já moveu sobre essa situação. Então, assim, não deixe de participar. Se você ainda não participa, você não tem noção do que você está perdendo. É muito edificante para as nossas vidas, para a nossa família. Nós, como casal, nós mudamos assim muito, porque a gente pode estar percebendo que os outros casais também têm os mesmos problemas, as mesmas dificuldades. Um ora pela dificuldade do outro, pelo problema do outro. Um se alegra com a bênção que acontece na vida do outro. Às vezes a gente liga uma para a outra, né? Às vezes eu ligo para a Angélica, às vezes ela liga para mim. Olha, aconteceu, o Senhor fez isso comigo, o Senhor me deu isso, o Senhor providenciou isso na minha vida. Então, não perca essa oportunidade de você estar participando. Se não tem uma célula perto da sua casa, comece a orar, que eu tenho certeza que o Senhor vai providenciar. Amém? Deus abençoe. Obrigado. Leonardo e Tatiana. Irmãos, uma das coisas que alguns ainda não descobriram é que a vida com Deus não é uma vida de frequentar a igreja. Que a vida de igreja não é vir a um lugar. A igreja não está lá, naquele lugar que eu vou. A vida com Deus, a vida com a igreja é a nossa comunhão, nosso relacionamento com Ele e com os nossos irmãos. E a simplicidade de compartilharmos o Evangelho, de cada um expor os seus desafios, suas vitórias, ali no pequeno grupo, na reunião da casa, faz com que Deus se mova de uma forma linda e que nós vamos rompendo aqueles muros que nos isolam e deixando de viver isolados, vivendo em comunhão, nós vamos experimentando mais das bênçãos do Senhor. O nosso propósito não é criar células. Nosso interesse não é desenvolver células. Nós não temos nenhuma correria, nenhuma pressa para criar uma estrutura de células. A célula é só um artifício, um meio, uma forma pela qual nós conseguimos um tempo durante a semana de estarmos mais juntos, compartilhando com simplicidade a palavra do Senhor e adorando ao Senhor dentro de casa. Isso tem sido frutífero, muito abençoado na nossa vida. Eu queria chamar o Marcos.